Live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live set. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go upfront. Bem-vindos a esta que é mais uma edição do Live Set e que está a começar agora. 2 horas com o melhor da música eletrónica. Live Set. Abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais, um top elaborado pelos nossos ouvintes que podem votar diariamente em bupor.com. Powerplay. Número 10 esta semana para Dave Garcia e Alex Neza. Break Again. 10. Here we go! A funky beat. Live set. Live set. Power play. No número 9, contamos esta semana com Simone Cataneo e Alex Gardini. We will rock you. 9.

Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Número 7 para tema novo e este Instincts de Jay Lumen. 7. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Sexta posição esta semana a pertencer a DJ XP e Albert Kick, featuring Imagine. O single chama-se Sweet Love. Sim. A ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Live Set. You listen, you groove. Power Play. De volta para a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. E vamos agora conhecer o número 5, que esta semana pertence a José Del Valle, e o single Alta Coperche. We'll be right back. A funky beat. Live set. Live set. Power play. Número 4 esta semana para TV Rock, Hook and Sling, featuring Rudy. O single já conhecem, chama-se Diamonds in the Sky. É um tema fantástico, é o número 4 esta semana. 4.

Estamos já no número 2 da contagem desta semana. Estão ansiosos para conhecer o número 1, mas isso é mais daqui a pouquinho. Para já, o número 2 a pertencer a Format B e Atomizer. 2. A ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Finalmente chegamos ao número 1, uma subida fantástica para a posição de topo para o já conhecido Fed Le Grand. O tema chama-se So Much Love, é um single fantástico, é o número 1 desta semana. Para a semana, já sabem, voltamos com a contagem das 10 mais, não se esqueçam de votar todos os dias em bupor.com. Fechamos então com este So Much Love, Fed Le Grand, é o número 1 esta semana. 1-1 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front.

DJZeluis.com. Save it.

DJZLuiz.com. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Hey DJ. DJZLuiz.com. Come on over here, I got something to show ya. I'm gonna make you weather with my super soaker. Come on over here, I got something to show ya. I'm something to show ya. I'm gonna make you wet with my super soaker. Come on over here, I got something to show ya. I'm gonna make you wet with my super soaker. Come on over here, I got something to show ya. www.zeluis.com Thank you.

zeluis.com. Live set. You're waiting by the phone. Yeah, just hang up. I promise you, you'll never be walking alone. DJZLuis.com. We'll be right back. set. You are live with DJ Zé Luiz. Like in a science fiction drama, romance growing like a flower in the summer. You always keep me guessing, forever my wonder. Hope you'll start undressing all my dreams that take me under. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front.